3099, chame centro Recife, frequência no 25.1, retorno no 33.95. Pro 1099? Afirmo, 1099, chame Recife, 125.1. 251, boa. Direto bridge da presente. Direto bridge da presente, sobe restrito ao nível 340, voo no 971. Obrigado, senhor. Peço que entre em contato com a empresa de vocês, porque realmente não tem aqui, nem Recife, nem a IES, que a gente já ligou pra IES aqui de Salvador pra poder saber se não tem, entendeu? Pra poder agilizar. Okay, 38, autorizado, subida para mil pés, esquerda, perna do vento da 1-0, aguardando para gerar base. Poxa, né? 6259 na escuta? 6259. É autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, CPZ 196, Belo Horizonte, direto Tribe conforme a rota. Decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bridge. 5562 no transponder, controle 1-1935. Autorizado 3200, decola da 1-0 com curva direita. Hotel Zulu 16, PHZ Trive, da Leda Bridge 5562, 1935, pro Oceanero 6259. Planejamento correto, chame pronto, chame questionamento no 02. Camará, certo, né? 6259. Tango Bravo, que Luiz, que é autorizado, base, reporta final. 4, Tango Bravo, que Luiz, que autorizado, toque arremetida, pistão no zero, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, nós. Paulo, Salvador, China 6259, permitindo estacionamento 1, motor em marcha lenta, na posição número 2, superior para o espelho. Autorizado, China 6259. 6259, autorizado, estacionamento 1, motor. Patango Bravo, que Luiz, que tocou RMT 843, autorizado esquerda, subida para 1000 pés, ingresso na perna do vento, aguardando para gerar base. Autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que legal no 01. Dado Gerard Base, reporta final. 3858, desça para 2000, pele 3A da final ILS, está estabilizado no outro dia 2. 3000, vai reportar estabilizado para 3858. Avo que Luiz, que autorizado toque a remete da pistão no zero, vento 090 graus, 1 ou 2 nós. Mano, ponto final, toque a remete. Alô, Salvador, Chanel 6859, solicita pushback, pushback na posição 2. Livre pushback, chama para o táxi, Chanel 6859. Seria no meu oito. São 3062, autorizada a chegada. Mari, desça até no rede voo 050, que é legal na 091. Voo no 168, desça para 3000 pés. Vai seguir tráfego, que está sua posição de 12 horas 27 horas. Que o uísque tocou a remeteu ao 50, confirmando prossegue para pouso na 17 ou prossegue pouso no 0? Confirmando pouso na 10? Gente, tem condições então de realizar uma base curta para pouso na 10? Estou com sequenciamento de 3 aeronaves na 10, o bravo que o uísque. Então dá presente autorizado girar inicialmente. Pode prosseguir já para a final da 17, agilizando na medida do possível. Reporta na curta final, o bravo que Luiz. Luiz, estou autorizado pouso pistão no 7, o vento 090 graus, 119. Estabilizou, tem 3858. Dezoito cinco, boa noite. Sim. Solar 53, backtrack autorizado até o pátio 4, não me escuta até o corte, bravo, Luiz. Está estabilizado no localizador. 3858, já na escuta da torre? Boa noite, na escuta. Confirmando baixo travado? Baixo aí, travou. Ciente, livre de pouso, pistão no 0, vento 0, 9, 0 graus, 119, então 3858. Livre de pouso, pistão no 0, então 3858. Meia 259, pronto para o tanque, 141 a bordo, 5 horas e 20, alterna Galeão. 5 horas e 20, 141, Galeão, livre táxi da Força Espera da Índia, ponto de espera Torre em 1, no olho decimal 95, o ajuste na 01 no voo. Táxi da Índia, 295, no 01, no Xené 6259. Bom voo. Boa noite, Xané 6259, pode esperar a pista 10, pronto. Xané 6259, boa noite, ali mantém pista 10. Ali mantém pista 10, Xané 6259. Está 3.609, tá 3.62. Tá Avião 3858, solo 56, libera a próxima direita Fox, solo no 21, decimal 9. Fox, 219, boa noite. Ryanair 6259, autorizado a linha de decolação no zero, vento 090 graus, 11 nós. Ryanair decolação no zero, Ryanair 6259. De táxi, Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa e Juliette pro 03-3858. Tá 3662, tá igual? Livre. Livre 3662. Gol no 168 estabilizado no localizador. Gol no 168 na torre, 1-9-9-5. 1-9-9-5, gol 1-1-6-8. Tá 3662, desça para 2000 pés, autorizado o sinal ILS X-ray, após estabilizado no localizador. 2000 e poderá estabilizar, 3662. Ajustam 0-1-1. Tira a aproximação, agora na pista livre, com 1-0-1-1, gol 1-1-6-8. Uno 168, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 1-1 nós. Leve pousão no zero, trem de pouso baixar travado, gol 1-1-6-8. Puxando 6259, decolar 259, controle 1-1-9, decimal 3-5, bom voo. 935, puxando 6259, correr. Good evening, Oceania 6259, on the L departure, climbing past 1900, climbing level 360. Oceania 6259, media contact with departure, climb past level 360, level departure. L departure, climb level 360, Oceania 6259. And Salvador Departure, is it possible Oceania 6259 to fly direct to bridge position? 6259 is fly direct to Lida. Fly direct to Lida, Oceania 6259. Oceania 6259, Recife clear to fly direct to bridge. I don't position direct to bridge, Oceania 6259, thank you. Nível 3662. Santa Maria do Chime Torre, o número de decimal 95. 895-3662. 1168, solo 02, libera via Fox, solo 121, decimal 9. Libera via Fox, solo 219. Diego, o número 68. Diego, Alfa Juliette, Porto Nova. Meia para estar. Coluna 68, siga via Alfa Juliette, Portão 09. Alfa Juliette, para 09, gol 68. Então, 3662, solo 06, libera via Fox, solo 121, decimal 9. Fox 219, 3662. Salvador, boa noite, TAM 3662, levou via Foxtrot. Boa noite, TAM, siga via Kilo para o PAT 3. Via Kilo, PAT 3, TAM 3662. 395, Genetics 259. Salvador, eu vou no 973. Vou no 973, boa noite, prossiga. Boa noite, solicita quando possível 360 para Galeão. Após Lida Bridge, Bridge interceptando em forma Zulu 10, segue até Snap, após conforme a rota do plano de voo, controle 199.35, transponda 5572. Aí, Center autorizado, abertura Zulu 10, Snap, rota conforme o plano, decola da 10, Dael, Lida Bridge, 1930.72. Correto, 1973, para o feedback, Snap. Amarelo. Você já havia copiado a autorização? a mesma autorização, confirmando 5536 no transponder. Poderia confirmar o que copiou? Sou sério. Três para Guarulhos. Pronto, cópia. 763 autorizado, 360 para Guarulhos. Decola da pista 10, saída da EL, após Léo Leda, após Leda Bridge. Bridge interceptando, fomos Luno Meio, segue conforme plano. Controle 1935, transponder 5003. Processo mantém condições visuais, carregando 011, reporte na PR de Undina. Na 763, para pushback, será? Para pushback, acionamento do 973. Autorizado, time táxi no 973. Amarelo. 3 no ponto de espera, chame 1895, ajuste 1011, confirme o PAB? 176, 295, 1011. Sente 176, grato com o voo. Obrigado, vamos lá. Número 310, autorizado, vai direto e TAP, desça para nível de voo 050, QNH 1011. 096, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 060. Renegar 1011. Colo 973, veículo 225, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, bom serviço, 973. Controle, é o gol 973, decolado, boa noite. Colo 973, boa noite, contato radar, acesa para nível de voo 360, saída da Elf. 360, pode voar linda, direto, se possível. Autorizado. Obrigado, após 3.000 terceira milha, direto lenda, obrigado. Situação, Guardião 07. Guardião 07, em torre, 1-8, decimal 95. 1-8, 95. Corre, Salvador, Guardião 07. Guardião 07, intenção prosseguir direto pro Graia. Afirma. Na presente, autorizado prosseguir direto pro Graia, não é tráfego a reportar. Reporta na curta final do Graia, o ajuste no 0-2 agora. Passará na curva, 1-0-1-2, Guardião 07. terminal para o Guardião 07. Guardião 07, vento 090 graus, 109, reporta o solo controlado. Reportará. Seu nome é 310, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILSX-Way, após estabilizado em outro usador. Ok, desce 2000, autorizado a final do X-Ray, vai reportar estabilizando no cruzador Xanã 6310. Seria possível voar 973 com a bridge? Guarde com 973. Obrigado. Guardião 07, no solo aos 29, frequência livre. Pode estar 3858, informação papá, autorização Fortaleza 3580. Está 3858. Aceita 350 para Fortaleza.4. Pronto, senhor. Autorizado Fortaleza, nível 350, na cola da pista 10, saída Momo, transição Fruti. Segue via Uniforme Zulu 119, controle 119.35, transponder 5004. Autorizado Fortaleza 350, decolada 110, na Momo Frodi, Amper Zulu 19. 119.35, controle 5004, o transponder está 3858. Correto, 3858, para o Pribergzano. Camarão, obrigado. No 93, chame Centro Recife, frequência no 25.1, alterno 33.95, se possível peça para o mesmo entrar em contato com o Salvador. Positivo. 251-3395-973, obrigado, confere. Realmente. Só um instante para a cópia, eu gravo aqui, Luiz. O Bravo que me confirma corredor Axé ou corredor Forte? Autorizado Salvador, Salvador, no meu pés, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. Controle 119.35, torre 118.95, aciona o padrão 0116, Bravo que me. Que Luiz, correto, para acionamento torre, transfere o ajuste no 0 no 2, um bom voo. Na reporta táxi. Dor 24, ciente da papá. 3224, autorizado a chegada a Mari, desce para nível de voo 050. QNH 1012. É possível estar, senhorita, dá presente? Autorizado Duna 2224, descendo até nível de voo 050. Prodio Duna, até o 50, obrigado. No 1090 vai seguir tráfego 12 horas e 11 milhas com 2100 de graus de speed, desça para 2000 pés e após estabilizado no localizador. O Xené está estabilizado no localizador, é 311. Xené 310, Xené 118, decimal 95. 3295, boa noite. Boa. 3224, desce até 3000 pés. 3000, 1-0, 1-1, passarelo 2-2-2-4. Trip 559 no México, tudo controle? Vai continuar a aproximação, aguardando. Está livre, o Xamé, 310.